Feliz sábado. Eu vou pedir desculpa a vocês por não falar o espanhol, porque se eu tentasse falar espanhol, ia me prejudicar muito, mas ia ajudar pouco vocês. Eu realmente não sei falar o espanhol. Eu peço perdão aos anfitriões, né? De um país tão lindo quanto o Chile, pela minha dificuldade com a língua espanhola, tá bem? Então vamos lá. O meu trabalho, né, é uma breve fundamentação bíblica do conceito de um fechamento da porta da graça, universal e escatológico a partir do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse se concentra em grande medida no término da história humana, quando Deus põe fim à presente ordem de coisas e inaugura o seu reino. O Apocalipse não trata só disso, mas esse é um assunto importante. É quando Deus, terminando essa história e começando uma nova história. A teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi amplamente moldada a partir da perspectiva apocalíptica, sendo essa teologia interpretada em moldes historicistas. Isso é importante. Nós temos ouvido falar bastante sobre isso e é bom a gente sempre reafirmar isso. Alguns ensinamentos fundamentais para a Igreja Adventista do Sétimo Dia estão presentes no livro do Apocalipse. Alguns exemplos. Alusões ao santuário celestial, Apocalipse 7, 15, 11, 19, 14, 15, verso 17, 15, verso 5 a 8, 16, verso 1, verso 17. Então são várias alusões ao santuário celestial. A outra questão interessante é que o livro do Apocalipse fala da necessidade de obediência aos mandamentos de Deus no contexto da controvérsia espiritual sobre a adoração nos momentos finais da história humana. Então Apocalipse 12, 17, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 22. O livro também fala da segunda vinda de Jesus Cristo a esse mundo, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, passando por outros momentos também. Além desses ensinos primordiais e essenciais, a noção de um fechamento da porta da graça, universal e escatológico, também é uma ideia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, usando, dentre outros textos bíblicos, Apocalipse 8, verso 5, 15, verso 8, 16, verso 17 e 22, verso 11. Para os objetivos dessa aula, os contornos essenciais do que significa um fechamento da porta da graça universal e escatológico no pensamento adventista serão retirados da obra de Ellen White. Então, algumas dessas características são as seguintes. Cristo conclui a sua obra no santuário, ele deixa o lugar santíssimo, ele não mais pleiteia a favor dos homens, cessando a sua intercessão no céu, e termina o juízo pré-advento ou investigativo. Além disso, os casos de todos os seres humanos já estão decididos para a vida ou para a morte. Não há apelação da sentença, ela é irrevogável. A porta da graça está fechada para todo sempre. A misericórdia não mais pleiteia em favor das pessoas culpadas. Não há mais sangue expiatório para purificar do pecado. E a oportunidade de salvação para aqueles que escolhem uma vida de pecado e negligenciam a salvação oferecida termina no momento em que a ministração celestial de Cristo chega ao fim. Além disso, os santos precisam alcançar perfeição de caráter antes que o fechamento da porta da graça ocorra, ou estarão perdidos para sempre. Após o fechamento da porta da graça, deverão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, sem mediador, com o seu caráter liberto do pecado. O fechamento da porta da graça é marcado pelo decreto contido em Apocalipse 22, verso 11. Ele ocorre antes da segunda vinda de Jesus. E após esse fechamento da porta da graça, se inicia o derramamento das pragas e um último período de angústia, de extrema angústia, na experiência humana, que culmina na segunda vinda de Jesus. Nós poderíamos colocar muitas questões bíblicas para defender esses vários pontos. E eu vou dar um exemplo só de uma dessas relações fora do texto do Apocalipse. Depois nós vamos lidar só com o texto do Apocalipse. Olha só. O conceito de que a oportunidade da salvação, ou seja, o tempo da graça, ela chega a um fim está baseado, dentre outras coisas, no fato de que o oferecimento de vida eterna como um dom da graça de Cristo não mais representa uma possibilidade real de salvação na vida daqueles que cometem o pecado imperdoável. Marcos 2:29, Lucas 12, verso 10. Eu não quero definir o que é o pecado imperdoável ou o que é o pecado contra o Espírito Santo. A questão é a seguinte: o texto bíblico diz: para todo pecado tem perdão, mas para o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem cometer esse pecado terá na sua experiência pessoal terminada o seu tempo de graça. Mesmo que ele continue a viver, comer, ter filhos, família, dinheiro, vida e etc. Não interessa. Se a pessoa cometer esse pecado, terminou a oportunidade de salvação. Então essa é uma das ideias da Bíblia que a gente usa para fundamentar essa ideia do fechamento da porta da graça. Agora, vamos tratar do livro do Apocalipse. O uso de Ellen White de textos do Apocalipse para se referir ao conceito de um fechamento da porta da graça, em sentido escatológico e universal. Ellen White, ela faz uma conexão interessante entre Apocalipse 8, verso 5, 16, verso 17 e 22, verso 11, em uma mesma passagem. E ela diz assim: então eu vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário, levantou as mãos com grande voz e disse: está feito. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, ainda faça justiça. E quem é santo, seja ainda santificado. Muitas vezes, porém, Ellen White, ela não cita explicitamente em seu texto qual passagem do Apocalipse sublinha essa ideia que ela usa. Mas, se você faz uma leitura mais atenta, você percebe que Apocalipse 15, verso 8, é usado por ela para fundamentar essa ideia do fim da intercessão, o que, por sua vez, fundamenta a conclusão que a gente vai viver sem intercessor. Nós vamos ver o texto de Apocalipse 15, 8, se diz que ninguém podia entrar no santuário. E essa é uma das ideias. Então, lá no santuário não tem mais um intercessor pelos pecadores. Essa é uma ideia que Ellen White usa, baseada em Apocalipse 15, verso 8. Apocalipse 8, verso 5, também é usado para designar o tempo do fim da graça em sentido escatológico e universal. É interessante também que Ellen White, ela usa a expressão "feito está", tirada de Apocalipse 16, 17, paralelamente na mesma hora que João 19:30, quando Jesus diz: está consumado na cruz, em referência também ao fechamento escatológico e final da porta da graça. Agora, deixa eu ser bem honesto com vocês. Nem todas as nuances do conceito de Ellen White estão presentes no livro do Apocalipse. Nem todas as nuances. Mas nós vamos apresentar essas que estão presentes. Então, Apocalipse 8, verso 5. O texto diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Esse texto, ele é um parênteses entre Apocalipse 8, verso 2 e Apocalipse 8, verso 6, onde vocês têm a presença dos 7 anjos com 7 trombetas. O verso 2 e o verso 6 são uma continuação. E os versos 3 a 5 formam uma espécie de um parênteses, ok? A ideia do incensário, que contém as orações dos santos, no capítulo 8, verso 3, evoca a ideia da ministração intercessora de Cristo no lugar santo. Comentário bíblico adventista em relação a esse texto. Capítulo 8, verso 3. Alguns veem esse anjo de Apocalipse 8, versos 3 a 5, como se referindo ao próprio Cristo, uma vez que ele tem função intercessora. Ele leva as orações até o trono. Ele leva as orações até o Pai. Ele oferece com as orações o incenso e etc. Billy, ele diz o seguinte: Apocalipse 8, versos 3 a 5, preenche parêntese entre capítulo 6, versos 9 a 11, que é o clamor por justiça: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Então os santos estão clamando por revanche. E o sexto selo, que é a descrição do juízo final. E aí viram, e quem poderá subsistir? E pediram para as montanhas cair sobre eles. Billy diz então que esse parênteses cumpre a ligação entre a quinta e a sexta trombeta. E ele diz uma questão interessante: não pode ocorrer esse texto de Apocalipse 3, 5, até que a história chegue ao seu fim, até que os números dos filhos de Deus, que está destinado à perseguição, seja completo. Essa perseguição inclui também a ideia do martírio, tá? Os santos mortos debaixo do altar. Essa é uma questão interessante. Balkman, ele escreve um artigo sobre o terremoto escatológico. E ele encontra uma estrutura muito interessante de referências a essas ideias de relâmpagos, vozes e trovões, conectando Apocalipse 4, verso 5, 8, verso 5, 11, verso 19 e 16, versos 18 e 21. Agora, lembra que o verso 17 está incluso aqui, porque isso só acontece depois que o anjo diz, feito está. E aí, então, acontece as vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Então, está dentro do contexto do nosso texto. Nós temos aqui, nessa relação, uma ligação bastante clara entre dois textos usados por Ellen White para falar do fechamento da porta da graça escatológica universal. 8, verso 5, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, e 16, verso 17, que é o texto aqui que eu coloquei para vocês. Enquanto Balkman, porém, vê nessa estrutura uma crescente severidade de juízos diferentes, podemos interpretar a ocorrência dessas fórmulas nas diferentes partes do livro como estando divididos da seguinte forma. Primeira ocorrência é a expectação do juízo, é a cena do trono de Deus. Isso explica a ausência de terremoto, porque ele está falando do céu. Então lá só se fala de relâmpagos, vozes e trovões. Quando se fala da terra, já a imagem do terremoto está presente e ela se torna cada vez mais intensificada. É um terremoto, depois é um terremoto e uma grande saraivada, e depois é um grande terremoto como nunca houve igual. E ele vai interpretar isso de forma cronológica. Primeiro acontece um, depois outro, outro e outro. Mas o livro do Apocalipse, ele é em grande medida cíclico e não cronológico. E a gente pode entender então que o primeiro texto se refere à expectação do juízo, da perspectiva do céu. O capítulo 11, verso 19, é o tempo do juízo, porque é a sétima trombeta, quando se abre o santuário celestial. Abre-se a parte santíssima do santuário, foi vista a Arca da Aliança. Depois você tem o início do juízo, que é quando o anjo lança o incensário e fecha a porta da graça. E exegeticamente, em 16, verso 17, é a consumação do juízo. Com a sétima praga, se consuma a ira de Deus. Para embasar um pouco melhor isso em relação à ordem cronológica dos eventos, para refutar a ideia do Balkman, a gente vê o seguinte. O Apocalipse profetiza o surgimento do dragão no capítulo 12, seguindo-se a besta do capítulo 13, o falso profeta ou segunda besta da segunda parte do capítulo 13 e, finalmente, da Babilônia no capítulo 14, verso 8. O restante do livro reverte a ordem de juízos sobre cada um dos protagonistas. Primeiro se fala do juízo sobre a Babilônia, do capítulo 16 até o final do capítulo 18. Depois se fala do juízo sobre a besta e o falso profeta, no capítulo 17, versos 17 e 20. E finalmente sobre o dragão, que só ocorre no capítulo 20, verso 10. Então ele faz a ordem exatamente inversa. Apresenta os protagonistas e depois apresenta a derrota deles em ordem inversa. Isso mostra que existe uma falta de preocupação com a ordem cronológica no Apocalipse. E se você parar para prestar mais atenção ainda, você vai ver que todos os inimigos de Deus são finalmente eliminados simultaneamente. Aonde? No Lago de Fogo. A Babilônia sofre um juízo prévio no Apocalipse 17, quando os reis vão lá e destroem ela. Mas em última instância, todo mundo que bebeu o vinho de Babilônia, que vai beber o vinho da ira de Deus, foi destruído junto, lá no Lago de Fogo. Então você percebe que a ordem cronológica não é o foco aqui. Por isso que eu me baseio para dizer que lá, aquelas relações entre vozes, trovões e relâmpagos não falam de eventos diferentes, mas do mesmo evento, o fechamento da porta da graça. Ok? Que mais? A ascensão de incenso a Deus em Apocalipse 8 relembra que a função do incenso na Bíblia hebraica era para a proteção do sacerdote quanto do povo. Levítico 16, verso 13, número 16, 47 e 48. E para que as orações ascendessem a Deus. Salmo 141, 2. Esse é o contexto do oferecimento do incenso. A atitude do anjo em tomar o incensário, encher ele de fogo e atirá-lo para a terra representa uma mudança nessas funções e ministrações celestiais. Aune nos lembra o seguinte: enquanto o incenso é direcionado a Deus em 8, versos 3 e 4, o fogo é direcionado à terra em 8, versos 5. Isso é uma clara cena de juízo. Então não há mais incenso sendo levado a Deus pela mão do anjo. O ministério intercessor de Cristo terminou. Outro texto, Apocalipse 15, verso 8. O texto diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O contexto desse texto inclui os versos 5 a 8. E na Bíblia hebraica, a ideia de que o santuário se torna cheio da glória de Deus pode ter conotação positiva associada com a misericórdia. Por exemplo, esse texto, 2 Crônicas capítulo 7, versos 2 a 3, ele diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram, porque é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui você tem essa ideia do santuário cheio de glória, não num contexto de juízo ou negativo, mas num contexto de misericórdia. Glória de Deus, ok? Agora, isso também acontece em perspectiva negativa associada ao juízo. Ezequiel 9, versos 10 até capítulo 10, verso 4. Nós vamos voltar a falar desse texto um pouco mais à frente. A ideia também tem ligação com o dia da expiação em Levítico 16, verso 2, onde Deus proíbe Arão de entrar no santuário a qualquer tempo, a todo tempo, porque ele aparecerá sobre a nuvem do lugar santíssimo. Então esse texto também tem conotações com o lugar santíssimo do santuário celestial. O sentido da cláusula específica em Apocalipse 15, 8 é claramente negativo pela associação com a consumação das pragas e revela que ninguém poderá reverter a destruição que está a se abater sobre a terra. Não tem intercessão. As pragas vão cair. Ponto final. Essa é a ideia, Apocalipse 15, verso 8. A impossibilidade de alguém entrar no santuário em 15:8 ilustra o fim da intercessão de Cristo. No santuário, taças que antes continham orações, capítulo 5, verso 8, agora estão cheias da cólera de Deus, 15, verso 7. Essas taças estão cheias da ira de Deus, o que talvez faça referência a Isaías 51, uma ideia do Antigo Testamento, e tal ira é direcionada aos habitantes da terra, no capítulo 6, as nações no capítulo 11 e aos adoradores da besta no capítulo 14. A esses é prometido a ira de Deus. A ênfase de que Deus vive pelos séculos dos séculos remonta à sua imagem sentado sobre o trono. Essa é uma referência muito interessante. Stern, ele diz que o santuário em Apocalipse 15, verso 5, é o mesmo santuário em 11, 19, faz uma ligação entre os dois textos, e a referência à fumaça em 15, 8, pode ser uma referência ao lugar santíssimo do santuário, referindo-se à glória proveniente do Shekinah. Muito interessante essa informação. Segundo Billy, a indicação de que Apocalipse 15, 8 significa que o tempo de intercessão terminou está correta. E Apocalipse 15, 8 até o Apocalipse 16, verso 21, está construído sobre Ezequiel 9 até 10, onde sete anjos punem aqueles que não têm a marca de Deus nas suas frontes, enquanto o templo do Senhor está cheio de glória. É a mesma ideia que eu tinha falado que nós íamos voltar. A mesma ideia. A Uni claramente liga Apocalipse 15, 8 com 8, verso 5, dizendo: o tempo do juízo final chegou. É muito tarde para um intercessor apresentar orações a Deus para que ele salve o mundo. Osborne, ele faz um estudo e ele elenca alguns estudiosos que interpretam Apocalipse 15, 8 como significando que o santuário deixa de ser um lugar de intercessão, ou pelas nações ou pelos santos. E esses estudiosos são Charles Swindle, F.F. Bruce, Robert Mounce, Gerhard Crudel e Greg Billy. E eu acrescento à lista dele David Aune. Agora, Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Essa é a indicação. Esse contexto inclui os versos 18 a 21 e é interessante. Em Apocalipse 16, 17, a voz sai do trono. Isso só ocorre no capítulo 19, depois, verso 5, e no capítulo 21, verso 3. Em 16, verso 1, a voz sai do santuário, de uma forma mais geral. Em Apocalipse 15, 1, se diz que com as sete últimas pragas se consumou a cólera de Deus. Isso indica que o capítulo 16, 17 é um momento escatológico supremo, e tal expressão marca a realização histórica do propósito das sete taças da ira. A expressão feito está é um dos ápices do processo iniciado por Cristo na cruz, que segue rumo ao seu cumprimento pleno em Apocalipse 21. Então lá na cruz ele grita, está consumado. Em Apocalipse 16, na sétima praga, se diz, está feito. E lá em Apocalipse 21, verso 6, diz, tudo está feito. Eu sou o primeiro e o último. Conectando a cruz com as últimas pragas e a restauração do reino de Deus. Bastante interessante também. Osborne diz então, né, que o tempo perfeito do verbo ginomai é frequentemente usado para enfatizar o estado de coisas resultante de uma determinada ação, o que ele interpreta como significando que Apocalipse 16:7 significa que o julgamento de Deus já ocorreu e estamos no fim da história. Essa é uma interpretação que corrobora a ideia do juízo investigativo. Importante notar que após a sétima praga, o autor do Apocalipse abre um parênteses para explicar detalhadamente o julgamento da meretriz, Apocalipse 17:18, e a partir de então se revela uma cena celestial, lá no céu, e seguida da segunda vinda de Cristo. Se nós então pularmos o capítulo 17 e 18 como parênteses, assim como o começo do capítulo 19 como uma cena celestial, logo após a última praga nós temos a volta de Jesus. Cronologicamente. Ok? Então, o verbo ginomai, que vai voltar a acontecer no capítulo 21, verso 6, que é o verbo feito está, né, essa expressão, ela forma um inclusio com 16, 17. Dessa forma, Apocalipse 16 retrata a consumação dos juízos, que se iniciaram em 16, 1. E 21 retrata a consumação do juízo com a nova criação. Osborne também relembra que devemos lembrar que o Apocalipse é cíclico e que a queda de Babilônia em 16 e 17 retoma alguns temas presentes nos juízos contidos nas pragas, de forma a não contradizer a expressão feito está em Apocalipse 16. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Se ligarmos Apocalipse 22, 11, a frase anterior, temos o anjo que proíbe João de adorá-lo como o autor da mesma. Se ligarmos essa frase em 22, 11, a frase posterior, o interlocutor é aquele que vem sem demora, Jesus Cristo. Os versos 10 e 12 de Apocalipse 22, porém, enfatizam a brevidade da volta de Jesus. Nos dois versos você tem expressões, o tempo está próximo, eis que venho sem demora. A frase pode ter sido construída sobre Daniel 12:10, onde ele diz, né? Alguns serão purificados, embranquecidos e provados, enquanto outros procederão de forma perversa e não entenderão a verdade. Injustos e sujos são termos adequados para resumir o caráter de quem pratica os pecados descritos em Apocalipse 21:8 e 22:15. E os mentirosos, e os adúlteros, e os idólatras, e etc. São sujos e imundos, representam essa categoria. O verbo adkel, que é esse para continuar, aquele que é injusto, continue fazendo injustiça, esse verbo fazer injustiça, ele é usado em grande medida no sentido de causar mal ou dano, no sentido prático. Não é uma maldade teórica, é uma maldade prática, com ênfase em perseguir injustamente os seguidores da verdade. Você tem isso por todo o livro, capítulo 6, 7, 9, 11, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13, capítulo 20. Essa ênfase de fazer o mal, fazer a injustiça, especialmente perseguir os santos. Eles não só cometem pecado, mas eles perseguem quem faz o certo. Esse é o caráter desse grupo. E essa ideia, ainda ser imundo, só acontece no livro do Apocalipse nesse texto, mas você tem em Tiago 2:2 esse mesmo verbo, quando entra alguém na igreja com roupas sujas. Pobres. Então é um aspecto de sujeira. E esse verbo ele descreve o aspecto exterior da sujeira, que obviamente representa o interior do coração, de quem não se arrepende do pecado, nem mesmo no contexto escatológico. Apocalipse 9:20 diz, e os homens não se arrependeram de adorar os ídolos, da prostituição, do assassinato e etc. E isso é repetido, acho que é na sexta praga, capítulo 16, verso 11, que mesmo em meio às pragas, esse grupo dos ímpios não se arrepende. Isso é importante para a identificação desse grupo. Esse camarada aqui, Charles, ele escreveu o comentário dele em 1920, e ele diz assim, em Apocalipse 21:6, aqueles que têm sede de uma nova vida recebem promessa de satisfação. Mas aqui, em Apocalipse 22:11, a porta da misericórdia está absoluta e finalmente fechada contra todas as classes de pecadores. O verso 11 pressupõe que o caráter de cada pessoa chegou ao ponto de uma inabalável perseverança, ou no bem ou no mal, mesmo que ainda exista um intervalo entre essa visão e o segundo advento. Mas esse tempo é próximo. Não sendo adventista, pelo simples estudo do texto, o comentarista chega a essa conclusão, que corrobora a nossa visão de forma perfeita. Por um outro lado, justiça e santidade, né, o justo continue justo e o santo santo, essas ideias são prerrogativas primariamente pertencentes a Deus. Deus é justo e Deus é santo. Apocalipse 4:8, 6:10, 16:5. Ainda assim, seres humanos são chamados justos e santos, no que eles estabelecem um grupo contrastante com o grupo dos injustos e sujos. Os aprovados são pessoas cujas vidas são caracterizadas por obras justas, 19, verso 8, e santidade. Aí alguém pensa, então eles são perfeitos. Lembra do texto de Tiago. Tiago diz que nós não devemos ter fé somente teórica, mas prática. Do que adianta fé sem obras? Carta de Tiago, ok? Mas Tiago 3, verso 2 diz, todos nós erramos em muitas coisas. Então, assim como Tiago não corrobora perfeccionismo, João também não corrobora perfeccionismo por causa dessa imagem que os santos são justos e santos. Tá bem? Tais características não significam que a geração final terá alcançado ou deverá alcançar um padrão de justiça e santidade acima daquele que caracterizou o povo fiel de Deus por toda a história da igreja. 1 João 2, verso 29 diz assim, reconheça que todo aquele que pratica justiça é justo. É só o da última geração que é justo? Não. Todos os cristãos que foram justos durante toda a história, então eles têm que ser julgados sobre o mesmo padrão. Não querendo dizer que a última geração tem que alcançar um padrão diferente. A própria perspectiva da perseverança ou crescimento na justiça e na santidade em Apocalipse 22:11 é testemunha de que tal texto não pressupõe que o caminho rumo ao ideal de Deus tenha sido plenamente satisfeito ou que não haja mais direções nas quais os fiéis possam ou devam avançar a partir do momento em que esse decreto é promulgado. O santo continua a se santificar, quer dizer que ele tem que crescer ainda. Então você não pode usar essa imagem para dizer perfeição absoluta sem pecado como condição de subsistir no fechamento da porta da graça. Ok? Essa é a ideia. O uso de Ellen White desses textos de Apocalipse. As imagens que se referem à atitude do anjo lançar o incensário, à impossibilidade de se entrar no santuário até a consumação das pragas, e a fixidez do caráter na direção da fidelidade ou da infidelidade no final da história, são características solidamente apresentadas no texto apocalíptico. Essas ideias são perfeitamente coerentes com o texto. O uso, porém, da expressão feito está, em 16, verso 17, é usado de forma mais flexível, uma vez que o texto apocalíptico o coloca na consumação da sétima praga, e por vezes Ellen White o utiliza para estabelecer a linguagem do decreto, que decretará o derramamento das sete pragas, antes da primeira praga. Então ela faz uma ligação assim, olha, feito está, e cai a primeira praga. Ela não fala só dessa expressão lá na sétima praga. E como ela usa João 19, verso 30, nesse mesmo contexto, a gente entende que tais usos não pretendem ser interpretações literais dos eventos mencionados no texto, mas sim uma expressão retórica. Caminhando para terminar, eu creio que Apocalipse 14, versos 9 a 10, apresenta o conceito de uma condenação antecipada. Ele diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos. Então é o seguinte, a condenação antecipada em Apocalipse 14 é a declaração divina de que quem preencher esses requisitos no momento histórico final, a despeito de todas as sérias advertências de Deus, certamente vai beber o vinho do cálice da sua ira. Eles bebem o vinho de Babilônia, depois eles bebem o vinho da ira de Deus. Quem preencher essas qualidades vai ser condenado. A divisão da humanidade entre aqueles que adoram a besta, sua imagem e recebem o seu número, em contraposição ao grupo que recebe o selo de Deus na sua fronte e vence a besta, sua imagem e seu número, 144 mil, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 15, é um indício fortíssimo da ideia que existe um fechamento da porta da graça em sentido escatológico e universal no livro do Apocalipse, com implicações radicais para ambos os grupos. Conclusões. O conceito de um fechamento da porta da graça, escatológico e universal, não é uma doutrina estabelecida sobre a obra de Ellen White, conquanto ali exista esse conceito. No livro do Apocalipse existem elementos importantíssimos na direção de estabelecermos tal conceito, de forma ampla, segura e suficiente. Como adventistas, devemos fundamentar nossas doutrinas na palavra de Deus e sempre honrá-la como único fundamento de nossa fé e prática. O fechamento da porta da graça escatológica e universal é um conceito bíblico e do espírito de profecia, que por vezes traz implicações complicadas, especialmente no aspecto soteriológico, que lida com a questão do fim da intercessão e da extensão da vitória sobre o pecado que os salvos devem atingir para viver neste tempo. Para terminar, como igreja, proponho que devemos dar mais atenção a esses aspectos, de forma a identificar e rejeitar interpretações equivocadas dessas realidades escatológicas e soteriológicas. Por outro lado, devemos também rejeitar a manifestação de uma postura indiferente diante desse tema, devido à extrema relevância dele para os tempos em que vivemos. Obrigado. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entonces, ¿qué función cumplen los 24 ancianos? ¿Son acaso sacerdotes ayudantes de Jesús? Os 24 anciãos não é um grupo fácil da gente identificar e definir a sua identidade, mas realmente a Bíblia apresenta aspectos culticos, inclusive de intercessão por parte dos anjos e dos 24 anciãos. Isso é verdade. Agora, nós não podemos, quem sabe, interpretar isso como auxílio de intercessão, como se Cristo não fosse o único intercessor ou suficiente intercessor. É necessário que haja bastante cuidado na interpretação dos 24 anciãos como cumprindo essas funções culticas e de ministração ou de intercessão, como o anjo do capítulo 8, que está ali oferecendo incenso, etc. Se você quiser ver aquele anjo não como Cristo, mas como um anjo comum, tem que se tomar cuidado para essa implicação não negar o fato de que Cristo é nosso único intercessor. Possivelmente, essa imagem dos 24 anciãos envolvidos nisso se refere à sensibilidade do mundo espiritual do céu em relação ao que acontece na Terra. Eles estão conectados, eles estão orando, eles estão participando dessa realidade, não cumprindo as funções de Cristo como intercessor. Com o fechamento da porta da graça e a falta de um intercessor no santuário celestial, existirá um falso reavivamento em alguns que não aceitaram o chamado ao arrependimento? Ellen White ela apresenta um quadro bastante pesado, triste, negativo em relação a isso. Ela fala de cristãos de igrejas apostatadas se voltando contra os seus pastores e etc. Após o fechamento da porta da graça, um reavivamento, eu acho uma ideia um pouco deslocada, um pouco fora de contexto. Eu imagino assim, muita dor, muita revolta, muito desespero, aquela ideia, fomos enganados, nos deixamos enganar, amamos o erro e seremos condenados pelo erro. Mas isso envolve remorso, não verdadeiro arrependimento, como vai dizer 16, verso 11. É um remorso, é uma situação mais triste do que uma sensação de reavivamento. Eu acho que é mais nessa direção. Em que momento e versículo do Apocalipse se abre a porta do Santíssimo para que entre Jesus? E quando se abre de novo para que saia? Se abriria duas vezes o conflito do século 467. Em geral, a maioria dos adventistas concordam que o Santíssimo se abre em 11:19, pela referência à Arca da Aliança. Quando a gente vai para o capítulo 15, você tem a ideia do santuário. Então, depois dessas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos apareceram, e se encheu de fumaça e tal. Possivelmente, essas duas imagens, que são duas imagens de abertura, elas representem começo da segunda fase do ministério em 11:19 e o final desse ministério em 15:11, usando a mesma imagem de abrir. Não sei se é alguma implicação. A Bíblia não fala fechou-se a porta do santuário em nenhum momento, mas a implicação de que ninguém poderia entrar no santuário é a imagem usada para dizer que não há mais intercessor, não há mais sangue expiatório para purificar dos pecados que os ímpios amaram e preferiram. A ver, os pecados serão borrados só no juízo em que nosso, no momento desse, em que nossos nomes passem no registro do céu. Essa é a pergunta, se isso é assim? Tá. Efetivamente, o espírito de profecia indica algumas coisas nessa direção. Todos os nossos pecados confessados, dos quais há arrependimento verdadeiro, nós já estamos livres da culpa dele, mas o registro dele permanece até que no juízo investigativo, no juízo final, se decrete pela nossa própria vida de que esse arrependimento foi sincero, foi correto. Então, sim, o apagamento dos pecados em sentido definitivo só ocorre no final dessa ministração. A ideia mais problemática é a ideia se há ainda alguma espécie de pecado entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus, porque aí não há sangue, não há intercessor. Essa é a ideia mais complicada. Eu creio que esse é um tema para tese de doutorado, mas, obviamente, nós já podemos vislumbrar algumas coisas. A Bíblia diz: aquele que começou boa obra há de completá-la. Tudo que é necessário para que estejamos de pé no dia do Senhor, após o fechamento da porta da graça, vai nos ser concedido no contexto da sinceridade pelo pecado, do amor a Deus em obediência aos seus mandamentos. Se nós seguirmos esse caminho, não tem perdição, não tem como errar. Ainda que teologicamente a gente tenha alguma dificuldade de designar o que vai acontecer naquele tempo, como que se resolveriam algum problema que poderia ocorrer ali. Um aplauso.